Amar é subir. É hora de recolher todos os barcos. A maré subiu. É hora de tirar os navios atracados. A maré subiu. É hora de sair da praia. Mas tem pesqueiros em alto mar, navio que não podem voltar. E veja que tsunami a se aproximar. A maré subiu. É hora de recolher todos os barcos. A maré subiu. É hora de tirar os navios atracados, porque a maré subiu. É hora de sair da praia, mas tem pesqueiros em alto mar, navios que não podem voltar. E veja que tsunami a se aproximar. Maré subiu, vamos comemorar. Veja os barcos a afundar, os navios arrasados. A maré subiu, é hora de morrer na praia. Mas tem os pesqueiros em alto mar, navios que vão afundar. E chegou a tsunami pra alegrar. A maré subiu. Vai, olha o tsunami. A maré subiu. Ah, tsunami, vai. Vai afundar todo mundo. Ah, vai morrer todo mundo. Yippee. A maré subiu. Vai. A maré subiu e todos morreram afogados.